Wellington, o Gordinho. Se quer mudar a sua vida, cola aqui em mim, que aqui é carga e mídia. Se quer mudar a sua vida, cola no Gordinho, que aqui é carga e mídia. Duvido cê ficar arrependida. Meu parceiro, outro CD, Jack Mídia. Respeito índio. Bora, zebra da mídia, meu irmão, estoura o Gordinho. Vou te dar uma vida de princesa. Na balada só vai ter Xandão na sua mesa. Bolsa da Louis Vuitton e só cinto da Gucci. Tudo de presente pra você. Só andar em balada top, tira foto com o artista. É só você me escolher, mulher. Bora, vai. Cê quer mudar a sua vida? Cola no Gordinho. Cola, vai, vai. Cê quer mudar a sua vida? Cola no Gordinho, que aqui é carga e mídia. Cê quer mudar a sua vida? Cola no Gordinho. Cola no Gordinho, vai. Cê quer mudar a sua vida? Cola no Gordinho, que aqui é carga e mídia. Duvido cê ficar arrependida. Fernandinho, FDR de Recife, estouro o Gordinho mais velho. Picopinha pelo mundo. Vou te dar uma vida de princesa. Na balada só vai ter Xandão na sua mesa. Moça da Louis Vuitton e sócio tudo a Gucci. Tudo de presente pra você. Só andar em balada top, tira foto com o artista. É só você me escolher. Cê quer mudar a sua vida? Cê quer mudar a sua vida? Cola no Gordinho, aqui é carga e mídia. Cê quer mudar a sua vida? Cola no Gordinho, aqui é carga e mídia. Cê quer sua vida, cola no Gordinho. Viver como rico vive, mulher. Respeito, Biel. Bora, Mike Santana, bora, Teteu. Estoura, Gordinho, macho velho. Cara de cima, o dia.